caminho. Eu vi as mãos fechadas, bocas caladas, sem distinção. Os olhos fechados pra não ver, e o passado esconde o nosso amanhã. Olhe nos meus olhos, eu quero sentir o seu calor. Como as pedras no mar.